Mas é ouvir aí, gente, ao vivo. Sonho por sonho, José Augusto. Você tá ligado no programa Rádio Show ao vivo. Quem tá ligado também comigo, mandar um abraço aqui, curtindo a nossa programação aqui, é Michel, tá ligado? Um abraço, Michel, curtindo a programação, né? Gira Nilza também ouvindo a gente, valeu, valeu, salve, salve. Muito bem, gente, ele mandou áudio, não foi? É isso aí, Zelda, José, Alderi Fernandes, Fábio Santos também tá ligado na programação, um abraço, Fábio, tá ligado? Curtindo aqui a nossa programação, o nosso Rádio Show. Dija Andrade em Laranjeiras, ligada na programação, sempre curtindo. Manda um abraço a todos que estão ouvindo aqui em Laranjeiras, viu, Joy? Todo mundo ligado em você. Valeu, Dija Andrade, um abraço, ligado aqui na programação. Você tá ouvindo aqui Rádio Show. Vamos nessa, gente boa, todo mundo ligado, salve, salve. Elia Santos também tá ouvindo a programação. Manda um abraço pra ela aí. Valeu, Elia, curtindo, Vilobaldo. Em Graco Cardoso, ouvindo a programação. Leno Son já falou, não foi, produção? Já falou, Leno? Já? Bom dia, meu amigo Joy Feitosa. Sou o Leno Son, já estou aqui coladinho no seu programa, hein? Valeu, Leno, um abraço. É uma luta. É uma luta, Leno Son. Naldinho das Boças, também retransmitindo o nosso som na cidade de Itabaiana. Valeu, Naldinho das Boças. Um abraço a você, toda mundo. Olha, todo mundo curtindo aí. Valeu demais. Itabaiana, gente, a audiência total. Janizete, em Parque dos Faróis, ligada aí, galera. Em Parque dos Faróis também ouvindo a gente. Denis Alves, ao vivo, Joy Feitosa. Tô ligado em você, um abraço, valeu. Angélica Santos também tá ligada aí, Angélica. Bom dia, Joy, bom dia a toda a equipe da Jornal. E 11 horas, tô esperando Slow Motion hoje, 11 horas, Everton. Tá ligado aí, São Conrado. É no Conrado de Araújo, né? José Conrado de Araújo, então fala aí. Joy Feitosa, bom dia. Aqui é Everton, do bairro José Conrado de Araújo. Joy Feitosa, bota aí pra mim as meias de calcinha preta. Bom dia pra você, bom trabalho, Joy. Olha quem tá ouvindo a gente também aqui, olha só, a Anaide, na Fazenda Mundo Novo, Bahia, ligada na programação, como sempre, né? Mandando aí um alô para Marquinhos, Maiara, Marcos e Cláudia, todo mundo ouvindo. Então valeu, gente, salve, salve. Alô, Chicão, é você, fala aí. Bom dia, Jujutosa. Chicão, aqui do Passaróis. Pode falar. Tô trabalhando. Certo. Na minha entrega de fruta e curtindo o seu programa. Um bom dia. Eu estou falando do nosso grande amigo José Euler, lá de Alagadiço, de Frei Paulo, mas morava em Alagadiço. Bom dia, Joy. Edmar, estou ligado no seu programa. Oi, Edmar. Um pouco triste com a perda do o fã número um da rádio, que me faleceu ontem inesperadamente. Um grande amigo, mas é assim mesmo. Tudo é nos conformes de Deus. E eu gostaria de ouvir uma música de qualquer uma de Fagner. Eu ofereci a minha família lá em Frei Paulo. Valeu. Um grande abraço pra você. Outra pra você também. Valeu, querida. Um abraço. Salve, salve. Olha aí, rapaz. Fala aí, Michel. Bom dia, Deus Feitosa. Locutor da mente afetada. Ligadinho aqui, viu, Michelzinho? Certo. Sempre, não pode desligar. Porque senão as manhãs não são as mesmas sem ouvir esse locutor, a mente não fica afetada. Michelzinho aqui, a Cássia. Certo. Minha, ligadinho no locutor, viu? Que todos, não precisa nem dizer mais. Vamos bota pra torar aí, estou esperando logo mais o Slow Motions Nacionais. Eita, programa feedback. Forte abraço pra você, campeão. Fique ligado aí, salve, salve. Muita calma nessa hora, locutor da mente afetada. Venha devagar, homem. Cuide aí, não atrapalha a música não, rapaz. O computador aqui, mas atrapalhou tudo aqui, bicho. Guilmar Macedo, em Capela, também tá ouvindo a programação. José Augusto, amei, Joy. Parabéns aí pelo sucesso do programa. Todo mundo ouvindo você aqui em Capela, Joy. Valeu, Guilmar Macedo, ligada. Dalto, tá ouvindo a gente em Barra dos Coqueiros. Dalto, um abraço pra você, pra todo mundo aí, tá certo? Coronel Pontual, em Socorro também, curtindo a nossa programação. Também ligado aqui, Adriano Pajeú, taxista Gildo Cavalcante, ouvindo a programação. Naldinho das Boças, ligado aqui. Augusto César também ouvindo a gente. Sargento Bezerra, ligado. Fala, Joy. Fala, garotinho. Bom dia a você e a todos os seus ouvintes. Quero aqui externar os meus sentimentos de pesar à família do nosso amigo, né? As manhãs da Rádio Jornal não serão mais as mesmas, porque não mais ouviremos a voz do nosso amigo. Tá? O programa tem que continuar, então que Deus conforte o coração de todos. Valeu, garotinho. Roda pra torar. Valeu, valeu. Um forte abraço. Aí ele falando de José Euler, lá da cidade de Frei Paulo, né? Que nos deixou, gente. Vamos nessa, Manuel Rico, tá ligado comigo? Valeu, Manuel. Ô, rapaz, é lamentável, né? Lamentável, né, Joey? É, a família do José Euler aí, meus sentimentos aí pra você. Pra vocês, né? Que era um cara animado, interagia sempre com a programação, né? Mas desse jeito, Deus quer sempre do lado dele os bons, né? Os ruins não morrem. Mas os bons, Deus quer com ele, entendeu? Que vá em paz, meu amigo, não conheci você, mas só de ouvir todo dia você já é o suficiente, tá bom? Abração aí pra família do José Euler. Deus abençoe grandemente todos e força nesse momento. Valeu, Mano Rico, um abraço pra você, fique ligado, salve, salve, gente, olha, vamos nós ao vivo. A gente vai no bloco comercial, quando eu voltar já trago a tradução, viu, pra você escolher, vamos lá, ao vivo, solta aí. A saudade passa aqui, de segunda a sexta, 14h30. Oferecimento a Gilson Modas Collection, Calçadão Laranjeiras, 343, Aracaju. Alô, pessoal, se aproxime pro país do forró. Eu já tô aqui em casa com meu dengo pronto pra chamegar. Se aveste não, viu? E como nossa cultura é rica, né, meu bem? É sim. Tantos artistas marcaram nosso São João. Rogério, Marluce, Clemilda, Josa. E não é só forró não, viu, maninha? Tem as comidas, o artesanato, as roupas. Tudo feito pelo povo daqui. Por sinal, já passou ferro no meu vestido de quadrilha? Painho, compre meus fogos, bora se defumar. Fogueira? Oxe, menino, cuidado com o rojão. O bom mesmo é curtir o nosso São João e a nossa terra. É isso aí, meu bem. Sergipe é alegria o ano todo. Sergipe em prosa. Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Ecoparque Timbó. Turismo ecológico e de aventura. Leve sua família e amigos para conhecer o ecoparque mais natural de Sergipe. Aberto aos sábados, domingos e feriados. Piscinas com água natural e cristalina. Cachoeira e ofurôs de hidromassagem. Toboágua, kamikaze, rampa deslizante, balde maluco, passeios de pedalinho e caiaque, tirolesas, pesca e pague e muito mais. Ecoparque Timbó, a 50 quilômetros de Aracaju, em Salgado, Sergipe. O seu eletrodoméstico deu problema? Não quer funcionar? Eu tenho a dica certa para você. Procure agora mesmo a Editec. Manutenção de eletro, TV, air fry, freezer, geladeira, máquina de lavar, ar-condicionado e micro-onda. Editec. Ligue agora. 799-9684-2649. Editec. Essa é a solução para o seu eletro que está com problema. Editec. Histórias de empreendedoras que ganharam o mundo. O jambu, ele é um vibrador natural. O universo do comércio exterior, com convidadas que têm muito a falar sobre o assunto. Eu sou empreendedora social há 15 anos, estou à frente da Rede Mulher Empreendedora. Tá no ar o Apex Pod, episódio Mulheres e Negócios Internacionais. Acesse no seu tocador preferido de podcast. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Governo Federal, União e Reconstrução. Imagine uma instituição que vai além da educação tradicional. Na Fanese, transformamos mais que carreiras, moldamos futuros e redefinimos horizontes, com o compromisso com a democracia e a diversidade. A Fanese é o lugar onde diferentes perspectivas se encontram para criar um impacto real. Inicie sua jornada conosco. Inscreva-se no vestibular de inverno Fanese, começando no dia 21 de maio. Aqui tem evolução em cada parte da sua jornada. Procurando preço baixo, praticidade e bom atendimento? Conheça a Farmácia Rodrigues. Há mais de 35 anos, cuidando da saúde dos sergipanos. Na Farmácia Rodrigues você encontra também toda a linha de vitaminas e suplementos alimentares. Maca peruana, nutritivo e energético, que aumenta a força e o vigor. Óleo de semente de abóbora, para a prevenção da próstata. Slim Move, emagreça com saúde com várias substâncias naturais, para você perder peso. Farmácia Rodrigues, aceitando todos os cartões de crédito, débito, Pix e também os cartões de alimentação. Farmácia Rodrigues, Rua Alagoas, Siqueira Campos. Telefone 3241-3509. WhatsApp 99942-2550. A comida caseira do Silvio é comida caseira da boa. Você vem com os amigos, com a família e com a patroa. É canto da comida caseira do Silvio. Nosso preço é bom demais e o ambiente satisfaz. Agora é com você aí, locutor. Já tô sentindo o cheiro de comida gostosa. Avenida 7 de Setembro, ao lado do Serasa. É canto da comida caseira do Silvio. Tem mega semana de ofertas na Gil Carnes e Derivados. Carne com osso, só R$16,99 o quilo. Açaí com osso, peito com osso ou paleta com osso e chamaril, R$16,99 o quilo. Carne de primeira, alcatra, contra filé, coxa mole, por apenas R$29,99 o quilo. Toscana frimeza, R$16,99 o quilo. Carne do sol, só R$29,99 o quilo. Linguiça perdigão ou sadia, R$23,99 o quilo. Charque de segunda, R$34,99 o quilo. Gil Carnes e Derivados, no Rosa Elze, Rua Mintas Machado de Jesus, no Mercado Municipal em Itapuranga. Aceitamos todos os cartões. Fone Zap 79-9940-4011. Gil Carnes e Derivados, o dono do preço. Todos os sábados e domingos você tem um encontro marcado com o programa Encontro Sertanejo, das 4 às 6 da manhã. As melhores músicas sertanejas e a participação do ouvinte. Encontro Sertanejo, apresentação Rubem Valmeira e Gladstone Silva. Oferecimento Movearte, há 23 anos fabricando móveis escolares e para escritórios com promoções sensacionais. Confira: cadeira estofada para escritório somente R$195. Estante em aço com 5 prateleiras reforçada por apenas R$295. Move Arte. Ligue agora 3241-4880. Legal, né? Encontro Sertanejo, gente. Que bom. Sábado e domingo, 4 às 6 da manhã. Que legal. Valeu. Um abraço para o Rubem Valmeira, Gladstone Silva. Sucesso absoluto esse programa desses caras aí, né? Falar em sucesso hoje à noite, não perca. Às 8 da noite, Ivan Tavares trazendo recordações. Gente, programaço de segunda a sexta. Você acompanha sempre as melhores canções. Você faz uma viagem ao túnel do tempo. Produção Cátia Silene e a galera toda com ela aí, né? Claro, trazendo essa playlist incrível. E apresentado aí por ele, Ivan Tavares. Estou com você, Ivan. Todo mundo com você à noite. A partir das 8 da noite até a 6 da noite, recordações ao vivo. Oferecimento aqui, gente, Farmácia Rodrigues, aí acompanhando comigo meu amigo Rodrigão, tá ligado, gente? Agora na Farmácia Rodrigues você também adquire medicamentos éticos com preço de laboratório. Não perca essa oportunidade, vá conferir. Farmácia Rodrigues, há mais de 35 anos cuidando da saúde dos sergipanos. Anote o telefone aí, 3241-5188, 3241-1621, tem o WhatsApp 99942-2550. Farmácia Rodrigues, ali na Rua Alagoas, Siqueira Campos, gente, demais, hein? Um abraço. E uma promoção atrás da outra, você já sabe, né? E em destaque pra você, maca peruana, nutritivo e energético, que aumenta a força e o vigor. Óleo de semente de abóbora, para prevenção da próstata. Slim Move, emagrecedor de grande sucesso no Brasil inteiro. Agora você tem, gente, olha só, na Farmácia Rodrigues, pelo menor preço. Emagrecendo com saúde, com várias substâncias naturais, pra você perder peso de verdade. Você já sabe, Slim Move. Vamos nessa, galera, apresentando agora, né? Também, isso, já tá servindo o almoço lá, pessoal, né? Não é isso, Zelda? A Jace já ligou pra cá, já mandou mensagem dizendo que já tá tudo pronto, já tá cheirando a comida lá no Silvio. Comida caseira do Silvio ao lado do Ceasa, gente, desde as 10 horas até as 10 da noite, funcionando aí, trazendo pra você, já servindo o almoço já, né, gente? Que bom! Você que está aí no seu emprego, você está no seu trabalho, né, fazendo as suas atividades, daqui a pouquinho você tem que parar, claro, para almoçar. E aí você já sabe, Recanto da Comida Caseira do Silvio, ao lado do Ceasa. E você chegando lá, tem aquele feijão tropeiro gostoso, tem, né, tem para você a picanha na brasa, que tá fazendo o maior sucesso, essa picanha na brasa. Também, gente, olha só, você tem o filé na brasa, tem vários pratos para você saborear, claro, a melhor comida, o melhor atendimento e as melhores sobremesas, você já sabe. Comida caseira do Silvio, ao lado do Ceasa, gente. Que bom, vamos lá. A partir de agora, trazendo para você a tradução, viu? Olha, 11 horas tem o Slow Motion, então tem que ser agora, né, produção? Vamos lá. Música 1, na tradução de hoje. Opa! Que emoção é essa, gente? E aí, eu couldn't creel, I've been loved before. Eu já estive antes apaixonado. Essa música é demais, viu, gente? Couldn't creel. Na posição número 1 hoje para você escolher aí a sua tradução. Você quer qual, hein? Talvez em uma delas esteja a sua história de amor. Vá. Que emoção, gente. Comida caseira do Silvio ao lado do Ceasa, Farmácia Rodrigues ali na Rua Lagoa, Siqueira Campos. Vamos lá, gente, comigo. Música 1, eu quero a música 2. Ah, Lost in Love, Air Supply. Legal, produção, valeu. Demais essa aí, gente. Olha o charme na canção. Para sempre, você lembra? Limão com Mel fez a versão, né? Mas aí é o original, gente. A tradução, Lost in Love, Air Supply. Eu quero a música 3, produção, música 3, solta aí. Vamos nessa, José Alderi Fernandes, Zelda Leite. Vamos lá, tá valendo. Essa aqui? Dave McLean. Falou em Dave McLean, o filho de Lennon. É o nome do filho de Lennon. Vamos lá, Dave McLean. Mil e Nil. Salve, salve. Valeu demais, produção. Que saudade. Emoção total, gente. Música 3, Dave McLean. Eu e você, Mia e Nil. Então pega o telefone agora e escolha. Vou trazer essa aqui, ó. Depois dessa eu venho colado já, gente, com a tradução, porque senão não dá tempo, né? Você terminou com ele, tá chorando. Quer água com açúcar, ô, meu amor? E se eu te contar que a água acabou? E o açúcar que tem é só o meu amor. Que coincidência, ó, eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra um no outro e dá o nó? Eu sei você quer desistir, mas sem uma opção velha. Antes de desistir do amor, tenta o meu por favor. Se não serve, cê joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Antes de do amor, tenta o meu por favor. Se não serve, cê joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Que coincidência, eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra um no outro e dá o nó? Eu sei você quer desistir, mas sem uma opção melhor. Antes de desistir do amor, mas antes disso, prova um beijo meu. Se não serve, cê joga fora, para e vai e diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu. Não vai embora sem um beijo meu. Antes de desistir do amor. Olha aí, gente. Vamos lá, é agora, solta aí, produção. Tá valendo, ao vivo. 10h58. Vamos lá, primeiro voto tá chegando, gente. Primeiro voto, solta aí. Bom dia, Glei Feitosa. Número 3, meu filho. Vai dar de lavada, meu filho. Prepara o gogó, que a 3 é top demais. Eu e você, meu filho. Então tá certo. Dave McLean, Mio Enio. Mio Enio aqui. Primeiro voto aí pra Dave McLean. I want to break free. Tá valendo, gente. Agora é a tradução, viu? A escolha da tradução. Vamos lá, gente. Ao vivo. Solta aí, produção. Eu quero ouvir, quero ouvir. Bom dia, meu querido Jojo. E aqui é Paty do Pereira Lobo. Fala, Paty. Hoje, com certeza, será a número 3. Abraço, Jojo. Muito bem, muito bem. Vamos nessa. God knows. God knows I want to break free. I've fallen in love. Muito bem, moçada. Vamos lá, Jair. Jair. Continua, continua comigo. Solta aí, produção. Vamos lá, então. Alexandre. Fala aí, Alexandre. Eu voto na número 3. Muito bem. Sargento Silva Bezerra votando na número 2. Kevin, no Marivan, querendo a número 3. Linda Medeiros, fala, Linda. Com certeza, a número 3. Tô aqui ligada, Joy. Um abraço, bom dia pra todos vocês. Na Rádio Jornal e todos os ouvintes. Bom dia. Valeu, valeu. Boquinha. Fala. Bom dia, Boquinha Portões. Um pouco mais triste, meu filho. Mas fica a número 3. Essa número 3 é coisa braba. A homenagem ao menino aí, meu filho. E bote pra porar. Deixa comigo. Olha só, escolhendo a número 3 aqui, Djalma Santos, Lamarão, a terceira, Joy, por favor, traduza. Valeu, valeu, gente, salve, salve. Bom dia, Joy, a número 3, vai dar de lavada, bora! Aí a Larissa, gente, aí a filha de Gileno, viu? Tá, o pai da filha, rapaz, que coisa. Vamos lá, gente, ao vivo, solta aí. Djalma, taxista, número 3. Muito bem, Augusto César também querendo a número 3, mente afetada, fala, Michel. Quem acerta, Michel, é a Cássia aí, rapaz. Vamos lá. Fala, garotinho. Salve, salve, meu irmãozinho. Estou aqui ligadinho, viu? Só esperando, viu? Não esqueça, não. O Slow Motion, logo mais, depois das traduções. E Michelzinho, volta na número 3. Bota aí pra adorar, meu irmãozinho. Deixe comigo, olha, também seguiu seu voto aqui o João Melo. Mata do Cipó, Seriria. Tá ligado? Adriano Pajeú, ele vai voltar também, né, produção? Vai voltar, sim. Solta aí. Bom dia, Joey. O meu voto é a número 1. Ela de McLean. Rapaz, a número 3, que é a número 3, essa aí que você falou, tá certo, Dave McLean? Eu acho que você botou errado aí. Mas vamos nessa, vamos nessa. Fredson Cauã tá ouvindo a nossa programação, querendo a número 2. Número 2, Daniel, é você, Daniel. Joe, eu fico com a 2. É Daniel, bota pra torar, fico com a 2. A 2 está em segundo lugar, vamos lá. Bom dia, Joe, Beto Taxista. Joe, eu fico com a 2. A 2 está em segundo lugar, Sônia em Sapé. Bom dia, Joe, essa no Sapé, fica número 2. Muito bem, gente, ela quer número 2 aí, é o pai, Lost in Love. Outra música aqui, primeiro lugar, tá Dave McLean, viu, gente? Vamos lá. Daí, votar na 3, Joey. Dija Andrade, também number 3. Aí, número 3. Vai lá, Lígia, já acordou, Lígia? Ah, Joe, eu vou na 3, pra me levar contigo e vamos 15 anos. Eita. Tá certo, valeu, gente, vamos nessa. Ângela, Ângela Maria, ouvindo a programação. Como é que é? Maravilhoso, eu sou Ângela Maria, de Capela, e aqui em Capela, fica com a terceira. Bote pra torar, Joey, tô ouvindo. Valeu, Marcelo Almeida. Seguinte, música 2-2, Joey, por favor. Por causa de limão com mel, claro, né? Aqui 50 votos, rapaz. Pessoal, JB de Andrade, todo mundo reuniu. E chegamos a uma decisão que nós queremos a número 2. Olha aí, 50 votos. Que coisa, hein? Vamos lá, gente. A Naide da Fazenda Mundo Novo, ficando com a número 1. Salve, salve, gente. Aí. Eu vou votar na 3. na zebra. Quando a 3 ganhou, a 1 é zebra. Tá certo aí. Valeu, Chicão, gente. Gil do Cavalcante, é você. Bom dia, Joey. Aí eu vou ficar com a número 1. Mas será se a 1 ganha? Porque na mente do povo tá 2-2. Bom dia, defeitosa. Aqui é a Gardenia do Parque dos Faróis e eu voto na 2. Na 2, aí, vamos lá. Bom dia, meu amigo Doi Feitosa. Quem fala aqui agora é o irmão Marcílio do Picolé da cidade de Maruim, dizendo que está ligado. Marleide, conhecida como Marleide da Galinha, sua filha Lene, assim pede uma das músicas de Amado Batista. Com certeza eu escolho a número 2. Ana Maria, em Nossa Senhora da Glória, tá ligada na programação. Não votou, né? Não votou. Mas vamos nessa, gente boa. Olha, Jailton, do Marcos Freire 2, ouvindo. Oi, bom dia, aqui é Jailton, Marcos Freire. Me tira uma dúvida. Esse ouvinte número 1 que faleceu é aquele que falava assim, Joey Cabra Macho? Ele mesmo, né? É, coisa braba, ele mesmo, José Euler. Falava coisa braba, né? Joey Feitosa, coisa braba, tô te ouvindo. Ele mesmo. Joey, irmão, como eu fico grato, viu? Certo, deixa comigo, vamos nessa, gente. Todo mundo ligado. Às 11 horas a gente tem nossas homenagens a ele, grande ouvinte, rapaz. Geraldo, tá ligado aqui, querendo a número 2. Geraldo, olha a número 2 encostando na número 3 agora, gente. Que coisa, hein? Só 2 pontos de diferença agora. Que coisa, bicho. Já pensou? Ah, fico com a 3. A 3, aumentou a 3. Vamos lá, gente. Marta, eu vou liberar você, Marta. Oi, Joey, bom dia. Marta do Santos Dumont, fico com a música 2. 2. E 50 votos de uma pessoa só pra 2 aí tá errado, viu? Eu tenho que computar só 1. É só um mesmo, só computou um aqui, né? Pra... A produção tá dizendo que só foi um só mesmo, fique tranquilo. Tá certo? É que o pessoal lá reuniu e todo mundo, né? Ficou com a número 2, não é isso? Tá certo? Mas não é que, que são 50 votos, não. É que o pessoal lá na JB de Andrade se reuniu, todo mundo, o pessoal faz lá, né? Se reúne e escolhe. E aí a vencedora pra eles lá foi a número 2. Então a número 2 foi o voto deles aí. Mas valeu, gente. Fábio Santos, que é a número 3. Número 3, tá na frente ainda. Marli Silva, que é a número 3, tá na frente a número 3. Lenusson, fala, Leno. Cadê Leno? Opa, meu amigo Joey Feitosa, eu sou o Lenusson e voto no meu filho, David McLean. Bota pra torar em uma luta. É, número 3, Lenusson escolheu o filho, ó. Os filhos de Lenusson, David McLean, Diana Ross. Coisa de louco, viu? Voto no meu filho, David McLean. Aí, como é que é? Do meu filho, David Matunes. Aí, gente. Essa aí é Bel falando, velho. Falando e ele gravou lendo aí. Do meu filho, David Matunes. É verdade. Janizete, fala, Janizete. Oi, sou Janizete do Parque do Farol. Eu fico com a 3. A 3. A 3 agora disparou, gente. Tem 7 pontos na frente da 2. Joey, bom dia. Aqui é Carlos Alberto. Eu fico com a 2. Joey, não tem comparação, Joey. A número 3 é a melhor, Joey. Joey, não esqueça minha música, não, viu? É Everton do Bairro Zé Correia de Araújo, amigão. Certo, valeu, valeu, salve, salve. Bom dia, Joey, bom dia, ouvintes, bom dia, produção. Volto a dizer e repetir, a melhor produção do Norte e Nordeste. Que produção é essa? Pela Nova Liberdade ficará com a número 3. Abração, Joey, tá, tchau, tchau. Número 3, vamos lá. Joey Feitosa, bom dia, aqui é Everton do Bairro José Corradeira Araújo. Joey Feitosa, bota aí pra mim as melhores de calcinha preta, bom? Eu vou tocar aí, vou tocar um pouco rir daqui a pouquinho, tá certo? Se der tempo, né? Eu acho que não vai dar tempo por causa do Slow Motion. Gilson, ele que é a número 2. O último voto agora, atenção. Bom dia, Joey, é Robson, Brad Pitt de Feira Nova, ligado na Jornal e escolhendo a número 3. Alencar Santos também, que era a número 3. Maria Doralice, alô Doralice, fala Doralice. Oi, Doralice, bom dia, vou ficar com a número 2. Dia abençoado pra todos vocês. Tchau. Valeu, valeu. Naldinho, Naldinho. Bom dia, Joey, da gente trabalhando. Volto lá no número 3. Saúde pra todos. Valeu. Manuel Rico. Pois é, Joey. 3, com certeza, viu? 3. Muito bem, Sargento Bezerra também votou na número 2. Ele votou na número 2. Vamos lá, gente. Ronaldo França, tá ligado? Querendo também a número 3. Solange, fala Solange. Eu sou no Basco Conrado, eu fico a número 3. Número 3, gente. Então a número 3 ganhou aí, né, produção? A número 3 ganhou. Isso, a número 3 ganhou. Gileno tá ouvindo a nossa programação. Tá feliz aqui, Gileno, dizendo que foi lavagem aqui. Tem uma lavada geral aqui, tudo aqui. Muito bem, moçada, vamos lá. Leno Som, tá ligado? Salve, salve, Gileno. E como é que é? Bom dia, Joey Feitosa. Número 3, meu filho. Vai dar de lavada, meu filho. Prepara o gogó, que a 3 é top demais. Eu e você, meu filho. Foi de lavada aí, lavada. Por favor, traduz essa música e mande pra mim, por favor. Mas que música? Tem que saber, né? De hoje, sou José do Parque do Suaró. Eu fico com a 3. A 3, pronto. A 3 aí, gente. Vamos nessa, gente. A número 3, primeiro lugar hoje aqui. Vamos lá, já pode soltar aí, produção. E a número... A número 2 ficou em segundo lugar, não foi isso? A número 2 em segundo lugar, o Air Supply. Então tá bom, gente. Vamos lá. Solta aí, produção. É agora. Apenas um sorriso. Porque eu não tenho tempo para esperar. Ei, me dê apenas, me dê apenas o seu amor. O tempo passou e eu preciso do seu amor. Por toda a vida eu sonhei por alguém como você. E nos meus sonhos você veio até mim. Eu nunca, nunca me separarei de você. Se você olhar para si mesma, encontra eu e você. Apenas olhe para si mesma, você encontrará eu e você. Toda a vida eu sonhei por alguém como você. E nos meus sonhos você veio até mim. É. Eu nunca me separarei de você. Se você olhar para si mesma, encontra eu e você. Apenas olhe para si mesma. Você encontrará eu e você. Olhe para si mesma e você vai encontrar eu e você. Star. gente aí o segundo lugar hoje. É a Lost in Love. Lembrando que a banda Limão com Mel fez a versão dessa música pra sempre, né? É Supply, Lost in Love. Gente, olha, já essa música foi eleita primeiro lugar ontem, Ordo Inspiration Chicago. Se você quer a tradução dessa música, com clipe, som e imagem, demais. O nosso querido grande Jefferson lá em São Paulo fez pra gente, está enviando agora a nossa playlist e a gente, claro, quer enviar também a sua playlist agora. Então diga, eu quero a tradução. Se você quer a tradução dessa música, diga, eu quero a tradução. E a nossa produção vai estar enviando pra você. Enquanto a gente vai rolando aí, você tem 5 minutos só pra dizer, eu quero a tradução. Se ligue. Porque aí a produção, na hora que começar a enviar, aí para. Aí é só as pessoas que enviaram que a gente vai estar, né, mandando aí na playlist, tá certo? Your Inspiration Chicago. Você quer a tradução dessa música eleita ontem em primeiro lugar? Quer? Então diga, eu quero a tradução, é agora. Se prepare. Todo mundo ligado, você quer a tradução? Eu quero a traduções. Pronto, fique ligado. Fique ligado aí, garotinho. Fique ligado. Gileno dizendo, manda, Joe, eu quero, eu quero. Eu quero a tradução dessa música. Tá certo, Antônio Marcos, valeu. Todo mundo quer, gente, então diga você também, eu quero a tradução. E a nossa produção vai estar enviando agora. O número do WhatsApp da FM Jornal mudou. Agora é 79-3024-7700. Vou repetir. 79-3024-7700. A comida caseira do Sil é comida caseira da boa. Você vem com os amigos, com a família e com a patroa. É canto da comida caseira, é comida caseira do Silvio. Nosso preço é bom demais e o ambiente satisfaz. Agora é com você aí, locutor. Já tô sentindo o cheiro de comida gostosa. Avenida 7 de Setembro, ao lado do Serasa. É canto da comida caseira do Silvio. Sergipe é o país do forró e a RR Bike é o melhor raiado ciclista. Aqui você encontra a maior variedade de bicicletas, peças e acessórios. É bom demais, só. RR Bike, pedale essa ideia. Rua Sargento Brasiliano, 366, bairro Santos Dumont. Telefone 3245-2214. Acompanhe nossas promoções pelo Instagram, RR Bike. O seu eletrodoméstico deu problema, não quer funcionar? Eu tenho a dica certa para você. Procure agora mesmo a Editec. Manutenção de eletro, TV, air fry, freezer, geladeira, máquina de lavar, ar-condicionado e micro-onda. Editec. Ligue agora. 79-99684-2649. Editec. Essa é a solução para o seu eletro que está com problema. Editec. Imagine uma instituição que vai além da educação tradicional. Na Fanese, transformamos mais que carreiras, moldamos futuros e redefinimos horizontes. Com o compromisso com a democracia e a diversidade, a Fanese é o lugar onde diferentes perspectivas se encontram para criar um impacto real. Inicie sua jornada conosco. Inscreva-se no vestibular de inverno Fanese, começando no dia 21 de maio. Aqui tem evolução em cada parte da sua jornada. Quando o assunto é investimento, todo mundo tem um perfil. E o BB tem opções para todos eles. Com assessoria especializada, simulador no app, assistente virtual no chat e o melhor, sem taxa de corretagem. Porque não importa se você é decidida, sem tempo ou cuidadoso. No BB, todo mundo tem perfil para investir. Invista com a nossa assessoria. Banco do Brasil. Para tudo que você imaginar. Consulte as condições em bb.com.br/quero-investir. Procurando preço baixo, praticidade e bom atendimento? Conheça a Farmácia Rodrigues. Há mais de 35 anos, cuidando da saúde dos sergipanos. Na Farmácia Rodrigues você encontra também toda a linha de vitaminas e suplementos alimentares. Maca peruana, nutritivo e energético, que aumenta a força e o vigor. Óleo de semente de abóbora, para a prevenção da próstata. Slim Move, emagreça com saúde com várias substâncias naturais, para você perder peso. Farmácia Rodrigues, aceitando todos os cartões. cartões de crédito, débito, Pix e também os cartões de alimentação. Farmácia Rodrigues, Rua Alagoas, Siqueira Campos. Telefone 3241-3509. WhatsApp 999-42-2550. Fique ligado no futebol com a bola toda. Da FM Jornal 91,3. Opa! Jornalismo, músicas e esporte. É aqui, na Rádio Jornal. De segunda a domingo, o show de bola do Escrete de Ouro informa, analisa e debate tudo sobre o futebol sergipano, brasileiro e mundial. O Wilson Tavares apresenta a melhor resenha esportiva do rádio. E nos finais de semana, a bola rola no seu rádio com a vibração e a categoria da maior equipe esportiva do rádio. Rádio Jornal, um show de futebol. 91,3. Slow motion. Slow motion. Foi assim como ver o mar a primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar. Quando eu dei por mim, nem tentei fugir do risco que me prendeu dentro do seu olhar. Quando eu mergulhei no nosso mar, sabia que era amor. Daria pra pintar. não sei, mas se tiver, devolva-me. Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei. Minhas cartas e não me procure mais, assim vai ser melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Devolva-me. Slow motion. Slow motion. Alguém está dizendo I love you, baby.

chave, chave. Kiko Zambianchi. 23. Kid de Abelha. No tempo dos abóboros selvagens. Paula Toller. Você tá ligado aqui no Slow Motion Nacional. Eu sou o Joey Feitosa, aqui na produção Zelda Leite, Alderi Fernandes e José Feitosa. A gente tá no clima, trazendo pra você aqui agora o Slow Motion. Slow Motion. Slow Motion. Quem tá ouvindo a gente é João Melo, em Mata do Cipó, Siriri, ele tá ligado. Adriano Pajeú continua ligado também, Guiomar Macedo, em Capela. Ouvindo a gente também aqui, Michel e a Cássia, a esposa, Patti. Ouvindo a gente também, Nilda, em Rita Cacete, São Cristóvão, Lígia, em Dores. Joey Feitosa, estou ligado, e você, Cida, em Santa Maria, também ouvindo a gente. Sargento Bezerra, Geleno Fitness, ligado no Slow Motion. Tá curtindo aqui, gente. No oferecimento, comida caseira do Silvio, ao lado do Ceasa. Trazendo pra você aí, a grande picanha na brasa. Os melhores pratos, você, claro, com certeza, encontrando aí no Silvio, na comida caseira do Silvio. Até às 18 horas, você tem aí o melhor almoço, né? E depois aí tem pra você o café nordestino, a partir das 18 horas e vai até às 10 da noite. Então você não pode perder. Comida caseira do Silvio, ao lado do Ceasa. As melhores sobremesas, claro, e o atendimento maravilha, gente. Aí do Silvio e todos que estão ligados. Também com a gente, Farmácia Rodrigues, ali na Rua Lagoas, 1327, em Siqueira Campos. Farmácia Rodrigues, há mais de 35 anos, cuidando da saúde dos sergipanos. Você pode acompanhar aí a promoção, tá certo? Da maca peruana, olha, maca peruana nutritiva e energético que aumenta a força e o vigor. Óleo de semente de abóbora para a prevenção da próstata. Slim Move, emagrecendo com saúde, com várias substâncias naturais para você perder peso de verdade, gente. Realmente você precisa de Slim Move. Chegue lá e diga, eu quero Slim Move. Eu quero óleo de semente de abóbora, maca peruana. E você já sabe, é o menor preço, só na Farmácia Rodrigues. A notícia em primeiro lugar. Você ouve na Rádio Jornal FM 91.3. Um time de profissionais sintonizados no que acontece em Sergipe, no Brasil e no mundo. Informação com opinião. Rádio Jornal FM 91.3. A notícia em primeiro lugar. Aqui, aqui, aqui. Você estará sempre bem informado. 91,3. Ofertas de verdade, você vai encontrar na Caueira Carnes e Derivados. Carne com osso, só R$16,99 o quilo. Acém com osso, peito com osso ou paileta com osso e chamaril, R$16,99 o quilo. Carne de primeira, alcatra, contrafilé, coxa mole, por apenas R$29,99 o quilo. Toscana Frimeza, R$16,99 o quilo. Carne do sol, só R$29,99 o quilo. Linguiça perdigão ou sadia, R$23,99 o quilo. Charque de segunda, R$34,99 o quilo. Rodovia Ayrton Senna 255, na Praia da Caueira. Fone zap 799-9940-4011. Aceitamos todos os cartões. Caueira Carnes e Derivados, simplesmente diferente. Alô, pessoal, se aproxime pro País do Forró. Eu já tô aqui em casa com meu dengo pronto pra chamegar. Se aveste não, viu? E como nossa cultura é rica, né, meu bem? É sim. Tantos artistas marcaram nosso São João. Rogério, Marluce, Clemilda, Josa. E não é só forró não, viu, maninha? Tem as comidas, o artesanato, as roupas. Tudo feito pelo povo daqui. Por sinal, já passou ferro no meu vestido de quadrilha? Painho, compre meus fogos. Bora se defumar. Fogueira? Oxe, menino, cuidado com o rojão. O bom mesmo é curtir o nosso São João e a nossa terra. É isso aí, meu bem. Sergipe é alegria o ano todo. Sergipe em prosa. Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. O seu eletrodoméstico deu problema? Não quer funcionar? Eu tenho a dica certa para você. Procure agora mesmo a Editec. Manutenção de eletro, TV, air fry, freezer, geladeira, máquina de lavar, ar-condicionado e micro-onda. Editec, ligue agora. 799-9684-2649. Editec, essa é a solução para o seu eletro que está com problema. Editec. Procurando preço baixo, praticidade e bom atendimento? Conheça a Farmácia Rodrigues. Há mais de 35 anos, cuidando da saúde dos sergipanos. Na Farmácia Rodrigues você encontra também toda a linha de vitaminas e suplementos alimentares. Maca peruana, nutritivo e energético, que aumenta a força e o vigor. Óleo de semente de abóbora, para a prevenção da próstata. Slim Move, emagreça com saúde com várias substâncias naturais, para você perder peso. Farmácia Rodrigues, aceitando todos os cartões de crédito, débito, Pix e também os cartões de alimentação. Farmácia Rodrigues, Rua Alagoas, Siqueira Campos. Telefone 3241-3509. WhatsApp 999-42-2550. A comida caseira do Sil é comida caseira da boa. Você vem com os amigos, com a família e com a patroa. É canto da comida caseira, é comida caseira do Silvio. Nosso preço é bom demais e o ambiente satisfaz. Agora é com você aí, locutor. Já tô sentindo o cheiro de comida gostosa. Avenida 7 de Setembro, ao lado do Serasa. É canto da comida caseira do Silvio. Ecoparque Timbó, turismo ecológico e de aventura. Leve sua família e amigos para conhecer o ecoparque mais natural de Sergipe. Aberto aos sábados, domingos e feriados. Piscinas com água natural e cristalina. Cachoeira e ofurôs de hidromassagem. Toboágua, kamikaze, rampa deslizante, balde maluco, passeios de pedalinho e caiaque, tirolesas, pesca e pague e muito mais. Ecoparque Timbó, a 50 quilômetros de Aracaju, em Salgado, Sergipe. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, aqui é Alexandre Garcia, estou diariamente na programação da Jornal FM, em duas edições diárias. A gente se encontra. Oferecimento Legislar Administradora de Imóveis, a única que garante e antecipa os seus aluguéis. Tudo bem, gente, vamos lá de volta aqui na programação especial do nosso rádio show, trazendo Slow Motion. Slow Motion Nacional, as mais lindas canções que você já ouviu. Você ouve de novo aqui. Foi assim como ver o mar. Olha, eu quero mandar um abraço aí a todos da cidade de Frei Paulo. Pessoal que ontem recebeu uma notícia muito triste. A partida do nosso grande José Euler, lá na cidade de Frei Paulo. E quando eu recebi a notícia, Zorra me ligou, me dando a notícia, eu realmente... Foi triste demais, muito. José Euler sempre participava aqui da nossa programação, não só do meu horário, mas também de outros horários aqui. E quando ele entrava no ar comigo, alô, coisa braba, é Euler, de Alagadiço, Frei Paulo. Alegria, aquela coisa maravilhosa, né? Eu me sentia bem, não tive prazer de conhecer pessoalmente, mas a gente se falava no ar, um grande amigo. Eu tenho meus ouvintes como amigos, né? E aí a gente fica, né, todo dia conversando, aí é como se fosse, como se fizesse parte da nossa vida. Isso é o que acontece. E ele realmente dizia toda hora: Joey, quando é que você vem pra cá, rapaz? Vem pra cá, né? Vou falar aqui com o Zé Rinaldo Filho pra trazer você pra cá, pra gente fazer o programa daqui e tal. Aquela coisa, né, bicho? Ele trazia essa felicidade pra gente. Muitas alegrias. Livre para amar. E a sua partida, José Euler, nos trouxe tristeza. Muita tristeza. Sabe, amigo, ainda não dá para acreditar. Não dá. Não dá para acreditar que você se foi. Se você pudesse agora, sabe, eu enxergar dentro, aqui dentro do meu coração, você veria que tem muita dor. E essa partida sua precoce nos traz essa infelicidade. Cedo demais, você não tinha que ir. A gente sente essa saudade, já começa a invadir nosso ser de maneira que não dá para aguentar. E aqui vai se instalando essa maldita saudade, essa coisa que a gente sabe que você não vai mais voltar. Você foi embora para sempre, mas além da fronteira entre a vida e a morte, sabe, Euler? Sabemos que a gente um dia vai se encontrar e vamos dar o último abraço. Abraço aquele que a gente realmente não conseguiu dar. É aquele abraço que a gente não teve como dar. Vou desligar o telefone aqui. Eu tô falando da mensagem aqui, de repente me desconcentra. Como eu estava dizendo para você, um dia a gente vai se encontrar e a gente vai dar aquele abraço que você tanto gostaria de dar. E eu também, né? A gente aqui se falava por telefone, sempre por mensagens. É como se uma parte nossa partisse, né? Fosse embora. E a gente sabe que ela não mais vai voltar. Eu estava falando com o Zé Rinaldo Filho, que também entrou aqui nos estúdios agora, com os olhos cheios de lágrimas, e pediu para que a gente mandasse uma mensagem para a família, para você, Euler. E Zé Rinaldo deixou aqui o seguinte: seu sorriso jamais vai desaparecer da nossa memória, Euler. Aconteça o que acontecer, passe o tempo que passar e tenha vida às reviravoltas que tiver. Prometemos. Queremos carregar seu nome na nossa boca eternamente. Queremos nos lembrar da sua alegria inspiradora, do seu jeito sempre feliz de enxergar a vida e o mundo. Pessoas como você, José Euler, jamais deveriam desaparecer. Seu amigo, José Rinaldo Filho e família, e todos os seus amigos de Frei Paulo. Vá com Deus. Nós estaremos aqui com você, no nosso coração. Vá com Deus, amigo. A música que ele sempre ligava pedindo aqui, gente. Sorte tem quem acredita nela. José Guilherme. Não adianta um pé de coelho no bolso traseiro, nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta, ou um astral bem maior que o da noite passada. Pois toda sorte tem quem acredita nela. Não é preciso dizer que dará recompensa. Não faça isso, há muitos que gostam de criticar. Esperam a sorte sentados sem sair do lugar. Mas toda sorte tem quem acredita nela. As coisas olhando de lado. O céu que te cobre não cobra a luz da noite.

Essa é a Rádio Jornal FM. Aracaju, Sergipe, Brasil. Jornal, todo mundo ligado. Uma empresa do grupo José Arinaldo de Oliveira. Aqui, Rádio Jornal. Jornal. Vem aí, mais um programa campeão de audiência. Usa o estrete de ouro pra vitória avançar. Entre nessa, não fique por fora, os bons de bola vão fazer você vibrar. Informação, criatividade, vibração, alegria e emoção. Show de bola. Sua resenha esportiva. Tudo sobre futebol. Os gols e cobertura dos clubes. Os melhores times. Os resultados dos jogos. Os comentários e debates esportivo mais irreverente do rádio. Está no ar. Show de bola. Na sua rádio Jornal. Alô Brasil, alô Brasil, alô Brasil, boa tarde brasileiro, não vive sem rádio, o rádio continua sendo o seu melhor companheiro de todas as horas. Boa tarde, Luciano Tavares, modula para todo o Brasil, o som campeão da Jornal Emissora, presidida e comandada por José Arinaldo de Oliveira Filho. Hoje, terça-feira, 4 de junho, 2024, nas ondas do rádio, show de bola. Na Jornal, os destaques do esporte. Confiança prepara-se para jogo de segunda-feira em Fortaleza, no PV, 8 da noite, buscando mais uma vitória para se consolidar fora da zona de perigo. Sergipe, prepara-se para ir à Bahia, tem jogo decisivo. Todo jogo agora é uma decisão para o vermelhinho. Precisa da vitória contra o Juazeirense. Itabaiana pode retomar a condição de líder se ganhar o Asa domingo em Lagarto. CSA se enterra no Campeonato Brasileiro de Futebol. Chega ao 7º jogo com apenas 3 pontos e é sério candidato para cair. Santos perde na Série B do Campeonato Brasileiro em Londrina. Libertadores, Grêmio precisa da vitória hoje no Chile. Internacional precisa ganhar hoje na Bolívia. Amistosos pelo velho mundo acontecem hoje. Seleção brasileira feminina joga contra a Jamaica hoje à noite na Fonte Nova. Seleção principal do Brasil, a seleção de Dorival Júnior, prepara-se para jogo de sábado amistoso no Texas contra a seleção do México. Rodada sem Brasileirão neste mês de semana e fim de semana. Está tudo aqui a partir de agora na Jornal, um canhão de audiência. Futebol, Rádio Jornal. Mata no peito, chuta essa bola pra dentro da rede. Rádio Jornal é gol de bola. Mais um show de audiência do Escrete de Ouro. No ramo imobiliário existe quem compra, quem vende, quem tem para alugar e quem quer alugar um imóvel. A Legislar Administradora de Imóveis tem um bom negócio para todos eles, com a experiência de quem está no mercado há mais de 30 anos. Quer vender, alugar ou comprar? Liga para Legislar. Tem imóvel para alugar? Liga para Legislar. 7932343636. Na Legislar, além da garantia total, você recebe o seu aluguel antecipado. Legislar Administradora de Imóveis, Rua Urquiza Leal 290, Salgado Filho, Aracaju. O seu eletrodoméstico deu problema? Não quer funcionar? Eu tenho a dica certa para você. Procure agora mesmo a Editec. Manutenção de eletro, TV, air fry, freezer, geladeira, máquina de lavar, ar-condicionado e micro-onda. Editec. Ligue agora. 799-9684-2649. Editec. Essa é a solução para o seu eletro que está com problema. Editec. Toledo Distribuidor. Referência em material de construção e agropecuária. São 5.000 itens catalogados. Tem de tudo o que você precisa, do lojista ao construtor. Toledo Distribuidor, material elétrico, hidráulico, ferragens, ferramentas, tintas e complementos. Rua Espírito Santo, 747, no bairro Siqueira Campos, Aracaju. Fone 3214-1623. Chegou o show de prêmios Casa das Tintas. São dezenas de ótimos prêmios que você pode ganhar. Compre tintas Cheryl Williams na Casa das Tintas. Receba os cupons, deposite na urna e concorra quinzenalmente a um monte de prêmios. Temos os melhores produtos e os menores preços da praça. E a entrega é gratuita. Casa das Tintas, quem pinta, pinta aqui. O que rola no futebol? Você fica sabendo aqui. Show de bola! Rádio Jornal. Futebol com a bola toda. Brasileiro não vive sem rádio. A Nutrina apresenta. Tecnologia WG para o sal mineral proteinado. Faça seu pedido pelo WhatsApp com a gerência comercial. 079-998-280157. Nutrina é produto, processo nutrinal e tecnologia sustentável. Nutrina, por uma pecuária lucrativa. Oportunidade de emprego. A fábrica Nutrina, sediada em São Cristóvão, está contratando um motorista com carteira categoria D para viagens no estado de Sergipe e pelo Nordeste brasileiro. Os interessados deverão entrar em contato com nosso gerente comercial Robson pelo telefone 079-99820-1557. Aguardamos a sua participação em nosso quadro funcional. São exatamente 12 horas e mais 8 minutos, Aracaju. Você ouve a Rádio Jornal, um canhão de audiência. Em nome de distribuidora Menor Preço, do empresário Célio França. Agora entrega em domicílio, grátis em Aracaju. Disque 799-872-3723. Você encontra a cesta básica mais barata do Brasil na distribuidora Menor Preço do Célio França. É isso aí, a mais barata do Brasil. Cesta básica prata com 12 produtos, apenas R$ 49,90. Você não ouviu errado, não. Cesta básica com 12 produtos, a prata, R$ 49,90. Cesta básica ouro, com 18 produtos, apenas R$ 55,90. É verdade, você encontra lá na distribuidora Menor Preço. Entre em contato 998723723. Se for fora do estado, coloque o 79. Atende construtoras, condomínios, empresas privadas e pessoas físicas. E pegue também o orçamento da sua cesta básica personalizada. Entre em contato 799-9872-3723. Também para legislar, administrador de imóveis, a número 1 do estado, Rua Orquizaléu 290. No Salgado Filho, administrada pelo Dr. Ivan Soares, a única que paga o seu aluguel adiantado. Assumisse a Associação dos Oficiais Militares Sergipe. Vence time, assumisse, afinal de contas, juntos somos fortes e unidos nós podemos. A administração do Coronel Adriano Reis, capitão não, agora ele é Major Ezequiel. Amistosos internacionais ontem pelo Velho Mundo, tivemos ontem na Inglaterra, em Newcastle, Inglaterra 3, Bósnia 0, Inglaterra 3, Bósnia 0, jogo amistoso realizado em Newcastle. Alemanha jogando lá, na cidade de Nuremberg, empatou com a Ucrânia 0-0. 0-0 Alemanha e Ucrânia em Nuremberg, e em Newcastle, Inglaterra 3, Bósnia 0. A bola rola hoje pelo Velho Mundo com jogos Suíça e Estônia. O jogo é na Suíça, na cidade de Lucerna, Romênia e Bulgária. Jogo em Bucareste, em Lisboa, Portugal e Finlândia. Em Viena, Áustria e Sérvia. Em Dublin, Irlanda e Hungria. Em Bolonha, Itália e Turquia. E tem amistoso futebol feminino hoje na Fonte Nova. Tem jogo do Brasil contra a Jamaica. A atração de agora é Renato Ribeiro, comentarista bom de bola, mas um campeão de audiência do Escrete de Ouro. Em nome de Gabriel Pneus, Avenida Desembargador Mainar 41, bairro Siqueira Campos. Telefone 988-49-3012. Espaço aberto em 30 segundos para o comentarista bom de bola, Renato Ribeiro. Precisando trocar os pneus do seu carro? Então, vem pra melhor. Vem pra Gabriel Pneus. Temos o melhor estoque de pneus novos com o menor preço da cidade. Fazemos alinhamento, balanceamento, desempenho de roda, geometria angular. Temos ainda mecânica em geral e troca de óleo. Vem pra melhor. Vem pra Gabriel Pneus. Avenida Desembargador Mainar, 41, bairro Siqueira Campos. Fone 988-49-3012. Eu falei, Gabriel Pneus. Renato Ribeiro, o comentarista bom de bola. E aí, Renato, boa tarde. Boa tarde, Wilson Tavares, um boa tarde especial aos amigos ligados na Jornal. E hoje, terça-feira, nós estamos chegando com o nosso papo bom de bola e vamos, nesse momento, dar um destaque especial à Associação Desportiva Confiança. Confiança que jogou no último final de semana na Arena Batistão, venceu a equipe da Aparecidense por 3-1. Com essa vitória, melhorou a sua posição dentro da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série C, e alguns pontos precisam ser melhorados pelo técnico Gerson Guzmão. A entrada, por exemplo, do Rafael fazendo dupla de zaga com Robson no jogo do último sábado foi muito boa. É uma zaga que, apesar de no início ter batido cabeça em certos momentos, com o passar, com o desenrolar do jogo, foi tendo aquele conhecimento melhor. Claro, eles não têm o entrosamento, estão tendo a partir de agora, que estão jogando juntos. Os treinamentos vão ajudar muito, porque o técnico Gerson Guzmão chega à conclusão que, tendo uma zaga com o Robson e com o Rafael, vai proporcionar mais segurança ao sistema de defesa do Confiança. Então, é uma zaga que está sendo trabalhada e foi um ponto importante do técnico Gerson Guzmão nesse jogo frente à equipe do Aparecidense. Precisa melhorar a questão da criação no setor de meio de campo. O Vico não tem entrado bem, não tem feito bons jogos, ele não é um jogador daquela posição, ele é um atacante de lado de campo, e o Confiança, sua diretoria, precisa urgentemente contratar um jogador para fazer aquela função, fazer com que a bola chegue aos atacantes. Está tendo muita dificuldade, tem dois volantes que fazem muito bem aquela função ali de proteção da zaga, cobertura dos laterais, mas na criação, o Confiança precisa contratar esse jogador, pois vai precisar, porque as dificuldades só vão aumentar a partir de agora dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. E eu fico por aqui com o nosso papo bom de bola, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, trazendo mais notícias das equipes sergipanas que disputam as competições organizadas pela CBF. Um abraço, Wilson, e um abraço especial aos amigos ligados na Jornal. Precisando trocar os pneus do seu carro? Então, vem pra melhor. Vem pra Gabriel Pneus. Temos o melhor estoque de pneus novos com o menor preço da cidade. Fazemos alinhamento, balanceamento, desempenho de roda, geometria angular. Temos ainda mecânica em geral e troca de óleo. Vem pra melhor. Vem pra Gabriel Pneus. Avenida Desembargador Mainar, 41, bairro Siqueira Campos. Fone 988-49-3012. Eu falei, Gabriel Pneus. Show de bola, Rádio Jornal. Estou aqui. aqui comunicando na maior audiência de Sergipe. Essa emissora é um canhão de audiência. Todo o estado de Sergipe ouve, além fronteira, o mundo ouve a Rádio Jornal pela Rádios Net. Essa emissora é comandada e presidida por José Arinaldo de Oliveira Filho. Fazemos o melhor rádio de Sergipe para você e para você. Ouça e compare. Quando alguém perguntar que rádio você ouve, diga que você ouve aqui. Você tem de tudo que você procura em Sergipe, só tem aqui na Jornal, emissora de todos os sergipanos, Rádio Jornal, Rádio do Povo. Olha, a gente destaca que nós tivemos ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro, oitava rodada, o Santos, hein? A Santos perdeu ontem lá no Estádio do Café, foi Londrina, Botafogo de Ribeirão Preto 2, Santos 1, Douglas Baggio e João Costa para o time do Botafogo de Ribeirão Preto. Para o Santos, Joaquim, Botafogo de São Paulo 2, Santos 1. A Santos, o Operário jogando em Ponta Grossa, ganhou o Operário 1, Amazonas 0, um gol de Rodrigo Rodrigues. Olha, o Goiás lidera 17 pontos, segundo Avaí 16, terceiro Santos com 15, quarto América Mineiro 15, quinto Ceará 15, o Sport caiu muito, em sexto colocado com 12, já esteve liderando sozinho, sétimo Operário com 12, oitavo Curitiba com 11, são os oito melhores pela ordem: Goiás 17, Avaí 16, Santos 15, América Mineiro 15, Ceará 15, Sport 12, Operário 12, Curitiba 11. Apenas oitava rodada, ainda faltam 30 rodadas, a bola ainda vai rolar solta. Hoje tem Mirassol e Guarani e Mirassol, Paysandu e América. O jogo está marcado hoje para Belém do Pará. Libertadores hoje no Chile, o Grêmio precisa vencer o Juan Chipato lá no Chile para continuar vivo na sua caminhada para chegar às oitava de final. Se chegar, pode pegar ou o Peñarol do Uruguai ou Fluminense, o Tricolor das Laranjeiras. O Internacional na Sul-Americana joga hoje na altitude da Bolívia, jogando contra o Real Tomayapo. Chegou Pitu Remix, a Ice da Pitu. Em um supermercado ou mercearia, não pode faltar um item importante: papel higiênico fofinho, suave, com qualidade inigualável. Representante para Sergipe, Júnior da Charque Alvorada. Contato 799-8808-0009. Ligue agora e faça o seu pedido. Papel higiênico é fofinho. Atenção, você quer saber das principais notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo? Você só encontra no L2 News no Instagram. Credibilidade, ética, compromisso com a verdade, sem fake. É L2 News. L2 News, o futuro já chegou. Estamos em todas as plataformas digitais, no site, no X e no YouTube. Na Retífica Vitória, qualquer serviço de retífica de motores em geral, você paga em 10 vezes sem juros. Isso mesmo, 10 vezes sem juros. Retífica Vitória, retificamos motores em geral e recuperamos todos os tipos de cabeçotes. Rua Acre, número 38, bairro 18 do Forte. Telefone 3236-6001. Retífica Vitória, nossa diferença é a qualidade. Bola! Nossa equipe ri da olé, olé! O Wilson Tavares! Estou aqui comunicando pela Rádio Jornal 91,3, audiência total em todo o estado de Sergipe. Rádio Jornal, o Raio do Povo, em nome de Concorde Chevrolet, sua Chevrolet em Sergipe. Avenida Gonçalo Hollenberg Leite, 1501, BR-235, quilômetro 4, saída de Aracaju, também tem Itabaiana, a Concorde Chevrolet. Água mineral leve, a mais vendida, a melhor preferida dos sergipanos. Ela que é comandada pelo meu querido Alberto Carvalho, torcedor do Confiança e torcedor do Flamengo, que eu mando um forte abraço. Também para Concorde Yamaha, sua melhor concessionária de motos de Sergipe, Avenida Doutor José da Silva Ribeiro Filho, 395, Segura Campos, Avenida João Rodrigues, 223, Bairro Industrial. Também tem Itabaiana e Nossa Senhora da Glória. Você está ouvindo a melhor, você está ouvindo a Rádio Jornal 91,3, a Rádio Jornal que comanda o futebol. E você sabe, em Sergipe, futebol é na Jornal, com Escrete de Ouro, audiência total, todo o estado de Sergipe ouve a 91,3. Muita notícia, muita informação para você continuar sendo o ouvinte mais bem informado do Rádio Brasileiro, porque agora vem aí as notícias do nosso tricolor. Itabaiana, Itabaiana chegando. Vamos falar de Itabaiana. Itabaiana joga contra a equipe do Asa de Arapiraca. O jogo em Lagarto. O jogo vai ter a transmissão de Edilson Souza, o locutor explosão do Brasil. Ele vai estar lá domingo. Barretão, Itabaiana e Asa de Arapiraca. Edilson Souza, explosão do Brasil, transmite para o Escrete de Ouro. Vamos falar do Itabaiana em nome de JSL Folheados, a marca de Itabaiana que Sergipe, o Brasil e o mundo conhecem com mais bem formado. Boa tarde, Carioca. Olá, Wilson, boa tarde para você, para a torcida tricolor ouvindo a gente. Olha, Itabaiana tem um jogo de risco domingo, 16h, do Paulo Barreto, com transmissão do Escrete de Ouro para JSL Folheados do Distrito Industrial e Pro Esporte, a marca campeã em material esportivo em Itabaiana de Lagarto contra o Asa de Arapiraca. É choque de líderes. Asa tem 12, o Itabaiana tem 11 e se vencer, o Asa chegará a 14 e voltará à liderança da competição. Jogadores já desde ontem trabalhando, uma semana dura, árdua, com a possibilidade de volta do atacante Thiago Santos e principalmente do Gustavo Schultes. Gustavo recebendo inclusive ainda premiações de quando o time foi, aliás, de quando foi escolhido ao lado do Vitão na seleção do campeonato. E é o Vitão quem está conosco para Pro Esporte e JSL Folheados. Bom dia, Vitão, falando conosco aqui no Escrete de Ouro do rádio. Bom dia. Cadê o Vitão falando aqui com os amigos do Escrete de Ouro? O tricolor tem também a possibilidade de já poder contar com o lateral Marlon, este devidamente regularizado. Vamos ouvir o Vitão. Bom dia, né, a todos, primeiramente, muito feliz pelo prêmio individual. A gente fica um pouquinho triste, né, por não ter conseguido o título, mas acaba com o prêmio individual, mas tem que exaltar o coletivo, né, porque sem eles era impossível ganhar isso. Então é um prêmio que eu dedico a todos eles. Muito feliz, né, por mais esse prêmio. E agora é continuar trabalhando pra gente fazer um grande campeonato agora e conseguir esse acesso pra dar pra essa torcida maravilhosa. É claro que é uma honraria, Vitão, você ser escolhido como craque de uma competição que abrange todo o estado do futebol profissional. Fico muito feliz, né? O futebol sergipano, fantástico, né? Um campeonato muito disputado. Como eu disse, a gente... Vitão falando conosco aqui do Show de Bola da Rádio Jornal. O individual, ele vem para coroar todo o coletivo e fico muito feliz com isso. Você está inclusive aqui também com o troféu de outro colega seu, também escolhido na seleção, que é o atacante Gustavo Schultes, que há pouco estava aqui conosco, né? Sim, né? O Schultes aí também, né? Dá os parabéns para ele pelo campeonato que fez, né? Acredito que foram... Bom, eu tentei falar com o Schultes. O campeonato que fez, né? Acredito que foram 9 gols, né? Uma marca muito boa. É um cara que trabalha muito. Vai ficar muito feliz também com esse prêmio. Então é exaltar, como eu disse, todo o grupo e continuar trabalhando forte para vir mais prêmios ainda nessa Série D e um prêmio coletivo que é o acesso. Então, o objetivo é o prêmio, acesso, inclusive empresários de Itabaiana já se reuniram, Marquinhos da Madeireiro, Aguinaldo Diverso também, o arquiteto Edson Passos, através de suas empresas estabelecidas em Itabaiana, R$100 mil em caso de acesso, e este é o objetivo aqui no Itabaiana. Tanto é que a diretoria não descarta a possibilidade de mais dois reforços a qualquer momento, mais um zagueiro, alguns zagueiros já foram contactados e possivelmente mais um atacante. Tentei falar com o Chutes quando eu cheguei hoje do treino, o Chutes já havia seguido para a concentração. A gente fala com ele provavelmente amanhã do Show de Bola desta quarta-feira. São as informações do Tricolor, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e a caminho da liderança contra o Asa de Arapiraca domingo aqui no Paulo Barreto, porque na outra quarta, dia 12, dia de festa de caminhoneiro em Itabaiana, o Tricolor à noite estará em Arapiraca abrindo retorno já na 8ª rodada, jogos de volta dos confrontos contra o Asa, e alguém pode abrir vantagem na luta aí pela permanência na ponta da competição. Para Pro Esporte, material esportivo em Itabaiana e Glória, e JSL Foliados do Distrito Industrial de Itabaiana, abraçando a dona Aldenora e o seu genro Sérgio Monteiro. Sérgio, grande torcedor de Itabaiana. Alô, Paulo. Paulo é chegada, uma branquinha, né, Paulo? Bem-vinda, teta do bar. Um abraço pro William, torcedor tricolor também, fanático pelo Itabaiana, e nos acompanha através das ondas do rádio aqui do Escrete de Ouro da Jornal. Direto de Itabaiana, falou o repórter Roberto Carioca, devolvendo o microfone do Escrete para você, o super plantão do Brasil. Roberto Carioca, o mais bem informado. Um abraço para toda a nação tricolor. Meu amigo Clécio, Lucas, o Paulo Cabeleireiro, Filadelfo, Dona Heraldinha, todos, porque o assunto agora é o Confiança. Confiança. Meu querido Abel Ribeiro, olha o Confiança, olha o Dragão. Para o supermercado São Miguel Barateiro do Cigara Campos, o Alagoas 393, do empresário Antônio. Lá você compra tudo e paga com todos os cartões de crédito. É assim, o Confiança em Destaque. Alô, seu Chico da Carne do Sol, Ivan do Pau Ferro, Betaxista, Cléo Wendel, toda a galera, Wellington do Táxi, toda a galera, Lucas Matheus. E aí, Adel Ribeiro, boa tarde. Muito boa tarde para você, meu caro gigante da comunicação, Wilson Tavares, amigos que estão na paquera aqui do programa Show de Bola da Jornal, em 91.3, Escrete de Ouro, que não lhe deixa na mão. Sempre dava de papel higiênico, fofinho, suave, com qualidade inigualável. Representante para Sergipe, Júnior da Charque Alvorada. E também, você que quer entrar em contato, sim, tem um contato aí, 799, não é? 88080009. Pausadamente, para que você possa naturalmente anotar. 799-8808-0009. Muito bem, gigante. Vamos trazendo aí informações da Associação Desportiva Confiança. Confiança que teve 2 dias de folga depois da vitória diante da equipe do Aparecidense, jogo realizado no último sábado, tarde e noite, na Arena Batistão, quando venceu pelo placar de 3-1. E hoje já aconteceu a retomada dos trabalhos. Confiança sabe que na próxima segunda-feira terá pela frente o Lanterna do Campeonato Brasileiro da Série C. E que não pode, de forma alguma, ressuscitar o Lanterna. Porque de vez em quando os clubes sergipanos têm essa mania de ressuscitar os Lanternas. Então, o trabalho está sendo feito de forma firme, não é? Já com esse objetivo de tentar buscar um resultado positivo na casa do adversário. Esse jogo que vai acontecer no PV, lá no Ceará. Então, para isso, é necessário, na 8ª rodada, vencer mais uma e se aproximar cada vez mais do G4 ou G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. Na sequência de avaliações do treinador Gerson Guzmão, ele agora vai falar os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos para um encaixe do grupo. Já colocou Claudinho em alguns jogos, o Pedro Rodrigues em alguns outros jogos, isso já criando, naturalmente, na visão do treinador, um grupo maior e fortalecido. E claro, né, ele fala também sobre o próximo adversário. Não, eu concordo com você, eu acho que a gente fez um jogo bom. né? No jogo passado nós tivemos muito, um rendimento muito maior e não conseguimos, né, sair com a vitória. Mas eu concordo, como falei no primeiro tempo, encaixe de marcação, tecnicamente nós tivemos abaixo daquilo que pudemos fazer, né? Mas no segundo tempo acredito que a gente melhorou com as alterações também, né? O Rico não conseguiu dar uma dinâmica, estava tecnicamente numa tarde que não encaixava nada. E aí sim, quando a gente teve as mudanças, a parte técnica melhorou e consequentemente a parte coletiva ela também sobressaiu. Então é isso, é continuar atento a todos os detalhes para que a gente possa melhorar algum aspecto a cada jogo, né? Então, jogo passado a gente fez um jogo seguro defensivamente, sofreu pouco. Nesse jogo a gente sabia que seria um jogo mais aberto, até por característica do adversário, um adversário que ia atacar mais, mas que ia dar mais espaço, e ficou um jogo de muita transição, e isso fica perigoso, né? Se você sai na frente e consegue sustentar o placar por um bom período, isso pode te dar mais campo, mas se o adversário já consegue empatar, como aconteceu já no início do segundo tempo, as dificuldades já retornam. Mas as alterações que entrou hoje, novamente, né, no jogo passado, já tinham contribuído bastante para deixar a equipe mais ofensiva, e é isso que a gente procura, sempre alterar para que possa melhorar alguma coisa que não vem dando certo. Muito bem. Depois de anunciar o atacante Yuri, de 32 anos, jogador que tem passagens por clubes considerados grandes do futebol nacional, como CRB, Sport, também a própria equipe do Atlético Mineiro, Botafogo do Rio, enfim, um atleta que é maduro, é experiente e que chega para reforçar a Associação Desportiva Confiança. Ontem à noite, a assessoria de imprensa liberou mais uma contratação: Léo Santos, 28 anos, jogador que teve passagens pelo Curitiba, Náutico, Votuporanguense, também a Portuguesa Santista, chega aí para reforçar o Dragão. O último clube de Léo Santos foi a equipe do São José de São Paulo, segunda divisão do futebol paulista. O atleta já se encontra na capital sergipana, treinando com os demais componentes do elenco proletário. Com as informações da Associação Desportiva Confiança, falou Adel Ribeiro, aqui dentro da programação esportiva mais cobiçada do rádio sergipano, o Show de Bola da Jornal, sempre nome de papel higiênico, fofinho, suave, com qualidade inigualável. Abraçando ao nosso querido J. Carlos Lambanceiro. Alô, alô, Júlio César Pellegrino. Grande abraço para Edson da Celt, Ivan do Pau Ferro. Mandar um abraço aí para Henrique Farrapeira. Alô, Henrique, um abraço. Henrique Santana também curte a nossa programação. Abraçando Ayrton Leonel, nosso Wellington Mala, lá no Augusto Franco, seu Orlando no Augusto Franco, irmão do Maurício, no 18 do Forte, enfim, essa galera legal, né, Beto Taxista, que curte aí a programação esportiva da Jornal. Fico por aqui, Gigante. Boa tarde. Amanhã a gente retorna. Valeu, um abraço para você. Atenção, muita atenção. Você que está perdendo. Atenção, muita atenção, você que está percebendo que a relação sexual esfriou, o sexo já não é mais a mesma coisa, sente dificuldade na hora de namorar, fica até constrangido por não conseguir manter uma ereção de qualidade. Então você precisa conhecer o Fortman Max. Com apenas duas cápsulas de 30 minutinhos antes da relação, você tem a mão, o segredo de uma vida sexual muito mais ativa. Um produto desenvolvido pelos melhores estudiosos com ativos importados para trazer resultados imediatos e seguro. Uma fórmula exclusiva de tratamento sem contraindicação e sem efeitos